processo de composição? Você faz tudo uma vez? Você faz letra primeiro? Você faz música primeiro? Normalmente pinta um estribilho, uma coisa, uma partezinha da música já pronta. Que daí eu tiro violão, uma coisa assim. Daí ele esquece. Aí quando falta dois dias que precisa pôr a música no ar, ele fica lá a noite inteira em claro. É, o mais difícil é a ideia inicial. O resto, depois, é uma questão meio mecânica, meio de sentar e ver que direção que a música deve tomar e achar as rimas e as frases certas, né? O Rebelde Sem Causa, eu comecei nos meus dois pais, me tratam muito bem, o que é que você tem que não fala com ninguém. Fiz a primeira parte inteirinha, daí larguei. Daí um dia eu cheguei e falei, bom, vou terminar aquela música. Eu fiz o estribilho, inútil, a gente somos inútil tal, e as duas primeiras frases, a gente não sabemos escolher presidente, não sabemos tomar conta da gente, as três, a gente não nem escovar o dente também, que tinha visto uma matéria que parece que só 10% da população escova o dente, uma coisa assim, e daí deixei, mas eu já sabia que direção a música devia ir, entende? Depois foi uma questão de montar. Às vezes eu tento lembrar um pouco como é que eu fui ter essa ideia, né? A parte da música e tal. E não lembro. O ciúme saiu assim, foi saindo. Tinha uma base que o Maurício tinha feito uma música. Mas. E daí a base era boa, mas a. Às vezes eu funciono como o uso não dele. Tinha. Eu mudei um pouco a base e fiz essa. Era aí gatinha, não era? É. Puta, que na hora que ele vai pôr a letra. Bom, não tinha nem a letra, só tinha uma ideia de ei, gatinha. Aí, gatinha. Não sei o que. Brincadeira. Mas ciúme você fez em cima de algum sentimento seu particular? Foi uma coisa. Depois de uma cena de ciúme com a namorada, daí pintou essa história. Mas eu não faço as coisas. Quase nunca é total descritiva comigo, entendeu? Pego a ideia e faço ela ficar mais ampla. É legal, né? Um calinho, então havia esse lance de meio dos anos 70, que era isso, era careta sentir ciúme, era careta sentir raiva. E qualquer outro sentimento fora paz e amor era careta. Mas eu me foi a segunda música que eu fiz, foi assim, bem, também a briga com a mesma namorada, minha musa inspiradora. Cada briga é uma outra, inclusive, cada briga é um sucesso. Ela, fica mais 10 anos. Não casar, nem noivar, nem nada. Se eu mantivesse a letra no nível da briguinha, só ia ter interesse pra mim ou pra outras pessoas que tivessem tido uma briguinha, né? Agora eu torci ela pra esse lado de que muitas meninas pensam nisso, em casar, o futuro delas é casar, entende? E ao mesmo tempo os carinhas pensam, não, eu não vou querer casar. Paga a história chata, que coisa mais chata, eu não quero me casar, só porque já foi legal e esse é tristão, não quer dizer que eu vou encarar. Fica junto no enxoval, pede um fogão de Natal. Diz que eu me visto mal, que eu sou um cara chulé. Que mulher, eu já não aguento mais. Quero fazer aquilo que eu quiser. Independente não, Independente foi há pouco tempo que a gente fez. E foi assim, gozado. O sucesso subiu a cabeça dele. Não, Independente. Não, não, mas Independente também não pintou. Ah, também Independente, é, Futebol Clube também veio pra mim, né? Foi isso mesmo, é. Agora. Você é meu, não sou, não sou. Ah, não sou seu. Eu não sou seu. Come on.